Assim, aos premiados, aos atletas, aos treinadores, aos dirigentes, às entidades e às instituições que aqui são hoje reconhecidas, deixo a minha, nossa homenagem em nome do município de Oliveira do Hospital. Desde o simples desporto de lazer até à competição, o Conselho tem sabido acolher e organizar diversas manifestações desportivas, alcançando um papel notado e notável nesta área. Poderia-vos dizer que são mais de 700 atletas que praticam desporto federado no nosso concelho e que temos orgulho nas 14 modalidades federadas que temos a desenvolver a atividade desportiva. Nesta política de apoio ao desporto, também o cidadão comum conta com a atenção deste mesmo município e, particularmente, do seu presidente, que, defendendo esta política de desporto para todos, continua a apoiar e a dinamizar iniciativas e projetos, sendo que no ano de 2017 eu gostaria de destacar o lançamento do projeto Bócia Sénior, que nos permite também chegar com a atividade desportiva à população sénior. Por último, numa gala que se quer abrangente, importa referir que a edição deste ano volta a contar com uma exposição temática relacionada com o desporto. Se nas edições anteriores demos destaque ao trabalho que era produzido dentro de portas e à história e ao desenvolvimento que os nossos clubes vão fazendo por todo o concelho, este ano demos um salto global e investimos numa exposição temática sobre os Jogos Olímpicos e Paralímpicos.